AM710. Boa tarde, cidade. ZYJ451. Rádio Carioca. 710 AM. O sucesso do Rio. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos. Unidos para fazer a vida melhor. Rádio Carioca, com você no seu dia a dia. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Você está na Carioca, 710 AM. Rádio Carioca, o sucesso do Rio. No seu celular, no seu carro, no trabalho, em casa. Carioca, Carioca, Carioca 710 AM. Carioca. Notícias do esporte. Anote agora mesmo o WhatsApp da Rádio Carioca 993539955. Mande sua mensagem 993539955. Participe. Boa tarde, cidade.